Na primeira vez, motivo eu desconheço. Confesso, não gostei, mas tudo bem, até mereço. Na segunda vez, procuro um pretexto. Se relacionamento é isso, então eu pago o preço. Na terceira vez, eu nem te reconheço. Aquela pessoa que me alegrou virou do avesso. E na quarta vez, que eu me desmereço. Então chegou a hora de voltarmos pro começo. O que um não quer, dois não fazer. Eternamente se desfazer. Eu te coloquei em todos os meus planos. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. O que um não quer, dois não fazer. Eternamente se desfazer. Só o tempo que darás, tempo que darás. Eu não queria ser o carrasco, mas foi mais de uma, duas, três, quatro, cinco. Foi sete, oito, nove, dez. Foi tantas vezes que eu acabei perdendo a conta de quantas vezes eu fiquei jogado aos seus pés. Mas foi mais de uma, duas, três, quatro, cinco. Foi sete, oito, nove, dez. Foi tantas vezes que eu acabei perdendo a conta de quantas vezes eu fiquei jogado aos seus pés. Uma quinta vez, quinta dimensão. Uma quinta-feira, propícia só pra conhecê-la. Passa madrugada, vira sexta. Eu sei que é brecha essa peneira. Também não posso prometer, tá? Numa quinta vez, quinta dimensão. Uma quinta-feira, propícia só pra conhecê-la. Tá certa essa bebida, deixa nossa mentira tão verdadeira. Disposto a se comprometer, vai. Ai, sete aí, vê se não falta o que ir. Ando falando de ti, tudo que é certo sim. Tudo que eu não vi, o que eu não vejo, sente se. Não é a mesma coisa, não somos mais jovens. Não temos mais tempo, nem temos 18. Todo recinto me lembra você, como me sinto. Off 8, ando pensando por nove mentes. Novamente, toda lembrança guardada. Eu falo que é complicada, veja só por mim, não acrescenta nada. Primeiro mês eu te dei nota 11, sobrava respeito. Olha que eu falo batendo no peito. Quando me deito na cama, vejo tudo que sobrou. Meu conceito no que se tornou. Deixa o tempo, rápido vejo o caminho da dobra. Ningo de cobra, tudo que sobra, desrespeito. Sete aí, oito vezes que eu te chamei novamente. Desrespeito, 11 você foi. Pouco de tudo que 13 pra mim nunca foi perfeito. Sete aí, oito vezes que eu te chamei novamente. Desrespeito, 11 você foi. Pouco de tudo que 13 pra mim nunca foi perfeito. Mas foi mais de uma, duas, três, quatro, cinco. Foi sete, oito, nove, dez. Foi tantas vezes que eu acabei perdendo a conta de quantas vezes eu fiquei jogado aos seus pés. Mas foi mais de uma, duas, três, quatro, cinco. Foi sete, oito, nove, dez. Foi tantas vezes que eu acabei perdendo a conta de quantas vezes eu fiquei jogado aos seus pés. Brinca no escuro, vai se esconde, finge correr. Chama de maturo, que é meu foco pra me vender. Seu porto seguro, não te troco só por prazer. Eu penso no futuro, ó de amor com juros. Se assim, brinca no escuro, vai se esconde, finge correr. Chama de maturo, que é meu foco pra me vender. Seu porto seguro, não te troco só por prazer. Eu penso no futuro, ó de amor com juros. Se assim, brinca no escuro, vai se esconde, finge correr. Chama de maturo, que é meu foco pra me vender. Seu porto seguro, não te troco só por prazer. Eu penso no futuro, ó de amor com juros. Se assim, brinca no escuro.